Portal do Arrocha. Mais uma do meu poeta Guilherme Miridiba. Esse é um fenômeno. Ei, música que dói. Senaldinho brabo do repertório. Estou numa audiência de conciliação. Eu atrasei a pensão. Foi o único jeito que eu encontrei pra chamar sua atenção. Bem que eu saio algemado dentro de um camburão. Eu ainda vou te amar. Eu tive que tentar. Eu tive que tentar. Eu tive que tentar voltar. Eu uso o Tecnoclus do laboratório pra você. Bora, meu parceiro Magno, você é o brabo do repertório. Foi o único jeito que eu encontrei pra chamar sua atenção. Bem que eu saio algemado dentro de um camburão. Eu ainda vou te amar. Eu tive que tentar. Eu tive que tentar. Eu tive dentro de um camburão. Eu ainda vou te amar. Eu tive que tentar. Eu tive que tentar. Nas paredes da prisão eu vou te desenhar. Eu tive que tentar.